abraço da luz de sabores e luto contra a humanidade inteira. Sim, deve haver o perdão para mim. Se não, nem sei qual será. Vem no ar, o seu Pires falando pra quem estiver ouvindo. Meu fim, para ter uma companheira, até promessas fiz. Consegui um grande amor, mas eu não fui. Há bilhões de anos, uma estrela próxima explodiu, lançando para uma nebulosa próxima todo o carbono, toda a matéria que iria formar nossa Terra. Com esse carbono surgiu o planeta Terra e toda a vida. As bactérias, os vírus, as plantas, os peixes, os mamíferos e nós humanos. Filhos dessa próxima estrela. Os humanos aprenderam a dominar o fogo, ao controlar a vontade de urinar sobre ele, conquistamos seu poder. Descobrimos como fazer panelas de barro, como semear a terra, como estender a nossa força através de pedras, paus e ossos. A nossa raça quase extinta tornou-se dona desse mundo. Hoje, o que nos possibilitou viver na briga pela natureza é o que nos ameaça nos matar. Conseguiremos passar por essa? A grande discussão hoje, a grande discussão bélica, é quem vai controlar o espaço dos satélites. Poderão lançar mísseis em qualquer área da Terra, poderão devastar qualquer espaço. Quem vencerá essa batalha? A vida ou a morte? Turn the lights on. Turn them way down. Turn the lights down. Seremos nós os escolhidos para semear a vida em todo esse universo. You gotta turn those lights way down, man. O acaso que nos formou. Nós. Os únicos conhecidos de nós mesmos, que temos a consciência da vida. Oh, come on. Seremos nós mesmos a destruí-la. Quem está no controle de tudo isso? Oh, what a weekend. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything. Controle industrial da agricultura. Have you seen the accident outside? And everybody said, hey man, have you seen the accident outside? Have you seen the accident outside? 7 people took a ride. 6 bachelors and their bride. 7 people took a ride. Suck my skin. Want the worms to be my friends. Want the birds to eat my eyes. As here I lie, the clouds fly by. Grasshopper. I think I'll open a little shop, a little place where they sell things, and I think I'll call it Grasshopper. I'll have a big green grasshopper out there. Have you seen my grasshopper, Mama? Looking real good. Ensenada, the dark crucifix, the dead seal, ghosts of the dead car's son. Stop the car! I'm getting out! I can't take it! Hey, look out, there's somebody coming, and there's nothing you can do about it. Killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hallway, baby. Chegamos ao fim, desse milagroso caso que é a vida e a inteligência humana. Nossos filhos poderão existir. Father. Yes, son. I want to kill you. O que estamos dando aos nossos filhos? Mother.

fazer uma feijoada com os americanos, botar no caldeirão e papá. Semana que vem estaremos começando a desvendar o domínio das forças do além sobre nossas vidas e sobre todo esse planeta. Um abraço do professor Piercing.